Salvador, bom dia, Gol 1161 com a Golf, coordenação Guarulhos. Gol 161, bom dia, Golf confere, autorizado Guarulhos, Vitor de Luna 0, após Tabaté, nível 360, decola da 1-0, primeira curva à direita, segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5444, controle 119 decimal 8. Cruzado 360, Guarulhos, já por favor, decolamos a 1-0 com a curva à direita. Seu Dael, Leda, Motiva, via Uppers 1-0, até Taubaté. Código transponder 5444, controle opera 119 decimal 80. Conta na posição 08, chamará para a puxada de acionamento, gol 1161. Salvador, bom dia, Santa 3601, frente da Golf. Santa 3601, bom dia, Golf confere, autorizado São Paulo, via para o Zeluna 0, após o Come Rotas, nível 360, decola da 1-0, primeira curva à direita, segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5445, controle 119 decimal 8. Primeiro, só confirmar o nível autorizado, então 360, confere. Afirmo, 360, autorizado. São Paulo, comboio 360, autorizado. Atras Zulu 10, a primeira linha. Dael Leda, transição Motiva, 5445, transponder, 18, controle. São 3601, no cotejamento correto, no portão 4, reporte para o pushback, saneamento. 3601. Condor Gol 961, 98, pushback, acionamento. Gol 961, autorizado, pushback, acionamento, reporte, chave. Pushback, acionou 961. Mike X-Lima. Mike X-Lay Lima, bom dia, prossiga. Bom dia, solicito autorização para o reboque aqui da posição 14 na rebota para a posição número 7, por favor, Pachone. Mike X-Lay Lima, mantém escuta e aguarde após o táxi do Boeing ser autorizado. Ok, gente, obrigado. Solo Salvador, Alpha X, Charlie, bom dia. Alpha X, Charlie, bom dia, prossiga. Azul, Alpha X, Charlie, encontra-se no pátio 3, pede permissão de reboque para o pátio principal, posição número 3, número 9, perdão. Charlie, autorizado o início do reboque. Reporte para ingresso no pátio principal. Obrigado, ciente. Salvador Gol 1961, pronto, tá? 148 a bordo, 4 horas e 20, alterna, Galeão. 148 a bordo? Firmo, 148. Gol 1961, autorizando táxi via pátio 1 no Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 1-18, decimal 95, ajuste no 020, gol. Pátio 1 de Índia, 118, decimal 95 lá, com 020, gol 1961, bom dia. Mike X-Ray Lima, autorizado o início do reboque, reporte no término. Ok, autorizado, reboque. Obrigado. Salvador, muito bom dia, com o 961, vai chegar para o Santo Carlos, 10. Gol 961, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 960 graus, 149. Alinhe e decola no 0, gol 961. Para o pushback, acionamento, tá 3601. 3601, autorizado, pushback, acionamento. Portão 4, reporte táxi. Positivo, tá no 4, vai chamar por táxi, o tá 3601. Gol 961 no decolar 231 no controle 119 decima 8. Pronto, 161 no boa. Solo Salvador, Azul, Alfa X-Ray Charlie, solicita autorização para ingresso no pátio principal, posição número 9. Azul, Alfa X-Ray Charlie, autorizado ingresso no pátio principal, mantenha outra vez o portão 62, reporta visual com o TAM, efetuando o reboque. Ciente. Paulo Salvador, tá Mike F. Lima, informa o tempo do reboque, muito obrigado, bom dia. Gente, Mike F. Lima, bom dia, frequência livre. O Alfa X. Charlie tem livre ingresso até o portão 9. Ok, seguinte, obrigado. O 3601 está pro próximo táxi, está com 156 a bordo, 13h45 com 20. Então, 3601, não autorizado o táxi, gente, até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 1-1-8-3-9-5, ajuste no 020, vou voltar. Ok, direito aqui na Índia, 1895, obrigado, boa noite. Salvador, Azul, Alfa X-Ray Charlie, término do reboque, obrigado, bom dia. Alfa X-Ray Charlie, bom dia, que eu tô feliz. Posta. Tá, 3601, não autorizado, alinhado e decolar, pistão 90, vento 160 graus, 149. Alinha e decola, tá, 3601. Cessa 3601 iniciando. Então, 3601, decolado de 43, controle 199, decimal 8. 119, 8, pelo menos.